com Josué. Eu tenho que reconhecer que a luta que estou lutando tá difícil de vencer. Parece até impossível ver o fim desta batalha. O sol já está se pondo e continuo na fornalha. Não quero ficar mais nenhum dia nesta agonia. Oro pra parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Peço, oh meu Deus, e é para a sua glória. Pare a lua onde estiver. Até impossível ver o fim desta batalha. O sol já está se pondo e continua na fornalha.